Homens mortos não fumam. Homens mortos não fumam. Não fumam. Homens mortos não fumam. Deus por essas bandas rende 10%. Tente não tossir em ambiente fumacento. A sua atitude não atinge o pirracento. Nascido e criado no ambiente lamacento, procurou até hoje o segredo do sucesso. Força de vontade não garante acesso, apenas com umas moedas pro café expresso. Sou quase misantropo, tá bom, confesso. Parei de me guiar pelo tempo cartesiano. Rasguei o livro de regras do caucasiano. Aquele do bom tem que ser colombiano. De vez em quando apelo pro poço artesiano. Destruo o paredão instalado no coração. Deixa de cometer toda hora uma infração. Cuidado quando uso o termo depuração. Tiram nosso posto através da saturação. Homens mortos não fumam marihuana. Não são traíras, muito menos muquiranas. Cuidado com o puto, a paisana. Onde você vive? Na área urbana. Homens mortos não fumam marihuana. Não são traíras, muito menos muquiranas. Cuidado com o puto, a paisana. Onde você vive? Na área urbana. Por favor, já fui tipificado como vadio. Mostre os dentes, você tá sadio? Nos tratam sempre como escorregadio. Tivemos aquele encontro tardio. Perca aquele medo do sujeito opaco. Ele só te chama pra tapar buraco. Cuidado com a calçada, vai catar cavaco. Aquela preta é do balacobaco. Pouco se diz daquele biombo. Maldito seja o Cristóvão Colombo. Não tem defesa certa pro combo. Democracia só foi no quilombo. A política pública de insegurança alimentar. Toda vez que dou um passo vai se fragmentar. Sem aquele esforço pra ostentar. Eles nunca caem por eleição suplementar. Homens mortos não fumam marihuana. Não são traíras, muito menos muquiranas. Cuidado com o puto, a paisana. Onde você vive? Na área urbana. Homens mortos não fumam marihuana. Não são traíras, muito menos muquiranas. Cuidado com o puto, a paisana. Onde você